Bom, esta música que estou regravando agora, né? Depois de tantos anos, muitos anos, é uma música bastante conhecida de vocês, né? O autor, Lupicínio Rodrigues, nosso grande Lupicínio. Eu, quando gravei essa música, ela tocou bem assim, foi bem divulgada, foi bem executada, né? E eu cantei essa música e não tive o cuidado assim, de ouvir o autor, não é? Porque essa música teve muitas gravações de muitos cantores, não é? E um dia, assim em Porto Alegre, cantando, né? Eu ia fazer um show, aí um senhor me procurou e disse assim: olha, queria te falar uma coisa, essa música é um pouquinho diferente como você canta. Eu sou parceiro do Lupicínio, sou muito amigo dele, tudo assim. A gente, à noite aqui de Porto Alegre, a gente estava sempre juntos. E eu disse: eu queria te mostrar. E ele sempre falava um pouco disso, que muitas músicas dele ele fazia, e depois a música, um gravava de um jeito, outro gravava de outro e tudo. Aí ele me mostrou como era. Eu levei um susto. E aí fui ouvir depois outros cantores. Aí descobri que vários cantores cantavam de formas diferentes, né? Cada um dava a sua interpretação e puxava às vezes a melodia para um lado e tudo. Bom, aí eu falei: bom, e agora? E aí passei a cantar a música como ele me falou, né? E também tive uma oportunidade de através de um vídeo, ver o Lupicínio cantando, né? Aí eu procurei decorar bem, entendeu? E aí passei a cantar assim. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração, mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sinto é que quando a vejo me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração, mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sinto é que quando a vejo me dá um desejo de morte ou de... Obrigado.